que até dá vontade de comê-las. Manamaê, manamaê, manamaê, manamaê. No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor, que além de ser uma flor, se esqueceu de pôr. Manamaê, manamaê, manamaê, manamaê. No fundo do para-raio tem um raio, tem um raio, caiu da nuvem negra do temporal. Meu amigo, Manamaê.